todos e sejam bem-vindos ao Fracassado de Porão. Eu sou o Araújo e... I've done it! I'm Devil Man! Eu sou o Dr. Routine e o raio do demônio foge a porra toda. Eu sou o Hatok e cuidado com as facadas da nuca até a boca. Exatamente, senhoras e senhores, vamos falar sobre Devil May. Por quê? Porque ninguém pediu. E a gente faz o que ninguém pede. Mas eu acho que o único motivo do único cara que acompanha o nosso cast continuar acompanhando é pela quantidade de bosta que a gente fala. Não sei, eu tô meio perdido hoje. O que tá acontecendo? O cast é sobre o que mesmo? É sobre Devil May. O que é Devil May? É o bagulho do... Sabe o Astro Boy, então? O Astro Boy que come teta, faz sentido, cara. Normalmente essa é a parte que a gente leria os e-mails, mas como ninguém envia e-mails... Sério, no dia que a gente fizer um cast, onde a gente realmente lê os e-mails, cara, vai ser o dia mais prazeroso da minha vida. Sério, vamos lá. Só vamos fazer um pequeno tutorial assim. Vamos supor que você quer me mandar tomar no cu. Eu, em específico, Araújo. Ok? Quais são os seus caminhos? Você pode escrever um e-mail pro Fracassados de Porão. Ok, vamos lá. Se você quer mandar a gente tomar no cu pelo Twitter, você pode mandar lá em @o_fracasso, porque Fracassados de Porão alguém já pegou, eu acho. É O maiúsculo e F maiúsculo, pode mandar lá. Vamos supor que você quer mandar a gente tomar no cu no site. Você vai lá no post e você comenta mandando a gente tomar no cu. Ou você pode falar que você gosta da gente também, cara. Tem essa fatídica. Você realmente não ia fazer isso. Agora vamos lá. Vamos supor que você quer mandar a gente tomar no cu no Facebook. A gente também tem uma página no Facebook. facebook.com/fracassadosdeporão. Eu não sei se essa é a URL, mas talvez seja. Ai, meu caralho. Vai dar muito certo esse podcast. Devil May, o que é Devil May, Gabriel? Você que é chato pra caralho, o que é Devil May? Devil May é um mangá dos anos 70, criado pelo Go Nagai. Só pra quem não sabe, o Go Nagai é tipo o Osamu Tezuka que se viciou em crack. Não, tem uma descrição melhor. Tipo, o Osamu Tezuka, se ele é o pai do mangá, então o Go Nagai é aquele tio que legal que deixa que tomar cerveja quando você é aquele idade. Tio lá que estuprou meio mundo e foi pra cadeia. É aquele tio lá que te falou pra você chupar o brilho de carro. Que bizarro, mano. Enfim, esse é o Go Nagai. Go Nagai, inclusive, que ele tem obra pra caralho, mano. Ele tem o Mazinger Z que começou a porra da era do Mecha, enfim. O cara é foda. Basicamente é sobre Akira, o Akira, que é um cara que é possuído por um demônio, mas como ele tem algo bondoso, ele não vira um demônio do mal e começa a matar outros demônios ao lado do amigo Ryo. E do final, o Satã. E foda-se essa spoiler, essa porra foi lançada nos anos 70, você não leu por falta de interesse. Ah, tá bom, Gabriel, porque você leu tudo que saiu nos anos 70, né? Seu filho da puta do caralho. Ó, já vou falar aqui, ó. Não é porque um bagulho é velho que você pode dar spoiler, tá? Ah, o bagulho tem mais de 10 anos, foda-se! Eu não quis ler até não, agora. Não, 10 anos ainda é cedo, 10 anos ainda é cedo, eu defendo com os 10 anos. Amigo, agora, até 100 anos é cedo, eu nunca li a Odisseia. Você já leu a Odisseia? Aposto que não. Tem 100 anos. Tem 1000 anos. Tem mais de 2000 anos essa porra e não é por isso que eu li. É interessante que o Devil May ele consegue se dividir em duas partes categorizadas e extremamente com grandes diferenças, que é... A parte 1, que é antes do mundo ir pra merda, e a parte 2, que é quando o mundo tá indo pra merda. Eu sei que a gente não deveria ficar fazendo paralelos com o mangá antigo, mas essa primeira parte, ela é muito bem mais tratada dentro do Crybaby em relação à segunda parte, porque na primeira parte a gente vai conhecendo o Akira e o pessoal que vive com ele, os amigos dele, o Ryo e tal, e a gente se bota nesse mundo. E aí quando rola a segunda parte, não é que nem no mangá, que tipo, o mundo inteiro tá numa merda e o Akira meio que tá lá. É meio que tipo, o mundo inteiro vai pra merda em volta do Akira. A gente vê as coisas acontecendo a partir da perspectiva dele. O interessante também é a evolução do personagem, não só na primeira parte, mas também na segunda parte. Porque, diferente do que você pensa, que vai ter a mesma personalidade enquanto tá numa situação, enquanto tá na outra, ele tem uma mudança muito drástica de personalidade ao longo. Você vai vendo que o personagem vai perdendo um pouco de sanidade, um pouco de construção que ele teve em meio a tudo isso. Ele começa a confiar cegamente no amigo, começa a fazer um monte de merda. E você vai vendo que ele vai ficando cada vez mais demoníaco, como se a entidade, o Ramon, que no Crybaby necessariamente não existe, começa a tomar uma parte maior da personalidade dele. Ele começa a se tornar literalmente mais devil do que bem. Mas eu acho que quando rola a segunda parte, que as pessoas ao redor dele começam a morrer, ele vai muito mais puxando pro lado do Akira. A essência do Akira, basicamente, é que... ao menos o Crybaby, como diz o título, é que ele é um bebê chorão, então... a reação desde quando o mundo vai pra merda é exatamente essa. Ele fica triste pra caralho, e quanto mais ele fica triste, mais ele vai... Como posso dizer, ele vai acumulando mais raiva e vai se tornando um ser meio demoníaco, meio humano, um devil man. Ele explica direitinho quem são os personagens, e ele já antecipa a questão da mudança em questão de ele te apresentar os esquemas. Porque, tipo, você vê que o Akira é uma bicha, você vê que a Miko é da hora, é legal. E quando o Ryo aparece, você vê que ele é maluco do caralho, que só capou de uma metralhadora pra atirar em nego que não tá fazendo nada. Uma bicha é pouco pra Akira, velho. Porque olha o personagem que me irrita, cara. Irrita ou irritava? Porque ele mudou pra caralho. Irritava, eu gosto muito do pós-Akira, mesmo assim eu continuo achando que ele é muito chato. Porque não só não tem uma criação da personalidade dele no Devilman que ele se torna. Você pode reparar isso nas coisas que ele faz. O Akira, antes de virar um Devilman, é uma bicha do caralho. Olha, o filho da puta não é bom em nada. A mina que ele gosta só vê ele como um fracassado, um irmão. Cara, não existe nada pior do que a mina que você gosta ver você como irmão, cara. Nada. Sinceramente, tá errado isso, porque ele é bom em uma coisa assim, cara. É isso que é você, tá? Não, tipo, ele é. Mano, ele é uma vadia. Mano, ele é a vadia da Mickey. Literalmente, geralmente, ele fica mega pica, pode pegar a mina que ele quiser na escola, e o que ele faz? Continua sendo escravoceta. Não, mas tipo, antes dele virar o Devilman, ele tá lá tipo no time de corrida. Por quê? Por causa da Mickey. Deixa eu colocar aqui que o Akira ele tem poderes, mesmo antes dele virar o Devilman. Porque quando eles vão pras docas, por algum motivo ele já tá lá. Cara, esse é o poder de todo escravoceta, cara. Ele consegue escravoceta além da droga da dobra temporal, da dobra espacial, cara. O escravocetismo dobra o espaço-tempo contínuo. Ele escravoceta por tempos indeterminados, por universos indeterminados, por existências indeterminadas. Ele é um dos melhores que já vi em todos os animes. A gente não tá considerando o Shinji. Cara, o Shinji não é tão escravoceta, porque se você pensa bem, ele pelo menos se masturbou pro corpo da Azuka. Se você pensar que tudo que o Shinji fez no anime foi por causa de uma mina, não uma, verdade, mas várias. É uma mina que ele nem gostava, pra falar a verdade. Cara, tudo que o Shinji faz é ele saindo da saia de alguém. É com a Misako, é com a Rei, é com a Asuka, é sempre isso. Meu adebiru, debiru, ma, debiru, ma, pa, para, para, pa, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Mano, o sabá no mangá é muito complicado. Tipo, primeiro chega o Ryo, ele fala com a Kira, ele fala, pô, então, demônios existem, a gente tem que lutar contra eles. Aí o cara, tudo bem. E aí, tipo, eles entram num carro e eles dirigem até uma montanha, onde eles chegam em outro lugar que o Ryo também é dono, porque eles não estavam na casa do Ryo antes, não sei. Eles chegam em outro lugar, eles são perseguidos por demônios, e aí dentro desse lugar tem um corredor, dentro desse corredor tem uma sala, e lá tá rolando o sabá. E tipo, tem uma explicação do Ryo, não sei se ela tá no... no Crybaby também, que ele fala no mangá, que tipo, ah, por que que o Sabá é esse monte de hippie dançando? Ah, porque os demônios, eles não curtem razão. Então, a gente tem que puxar os instintos mais animalescos do ser humano. Não faz tão mais sentido o nego tá transando que nem animais dentro do Sabá em vez de só dançando? Sim, eu gosto muito desse fato, é que tipo, o instinto humano mais básico é procriar, se alimentar e tudo mais. E tipo, ele pega uma garrafa, começa a puxar violência e começa a a puxar ideias sexuais e tipo, violência, sexo, sangue, álcool e tipo... Vai, você fica tipo, caraca meu, eu preciso muito de um ácido agora. No Crybaby, eu sou uma mulher de funk. Mano, no Crybaby, o Sabá é uma balada, normal. Mano, isso é tão mais simples. Faz muito sentido. É, aquilo é uma bicha. Qual foi a primeira percepção que vocês tiveram do Ryo? Vocês já desconfiavam que ele era o vilão da porra toda? Eu desconfiava porque o Hammer me deu a porra do spoiler. Eu sabia que eu tinha visto isso. Aliás, como é que vai o Hammer, Gabriel, seu namorado? Ah, se fuder. Meu Deus, você fala de... Mano, você fala do Hammer... Nem eu falo tanto assim do meu pênis, cara. Eu falo bastante dele. É, diferente que tem mais gente querendo saber do Hammer do que seu pênis, Ratok. Eu quero saber. Ó, eu quero saber do pênis dele, não quero saber do Hammer. E aí? Viu? Ó, já tamo te brigando de mazer já. Tô brincando, gente. Eu não odeio o Hammer. Inclusive, um dia a gente chama ele pra um podcast. Mas, um detalhe. Mesmo quando tava vendo os três times, eu desconfiava que seria, no caso, o Lucy. Por que acontece? Quando acontece a rave, ele é o único cara que sai lá de boa, tipo, todo mundo ou morre ou vira o Devilman, que no caso é o Akira. Mas ele sai de boa, tipo, ninguém sai de boa da rave. Tem mais tipo, trilocaço tem que sair. O Felipe Smith já provou, cara, que ninguém sai de boa numa rave. Sei lá, eu não desconfiava no começo, mas eu criei desconfiança com o tempo. E a questão do Sabá ser uma, tipo, ser uma balada, que, uma rave que acontece, que as pessoas sabem, que é do público e tal, e ele começar a esfaquear as pessoas do nada, você fica meio tipo, ok, o que que tá acontecendo? No mangá, até faz sentido o bagulho do Sabá, por quê? Porque é um monte de gente que ele reuniu, e ele dá desculpa, mano, isso aqui é todo pessoal que eu conheço, lá todos os mendigos da minha rua, tá de porte a te matar. Mendigo executado. Meu Deus, cara. No Sabá do anime é muito do nada quando ele começa a esfaquear as pessoas com a garrafa, mano. Mas já vou falar que o Ryo vacilou, mano. Se ele tiver... Mano, era só marcar o Sabá na Boate Kiss. Acabou. Essa referência é meio quente, hein. Calma. Eu não sou judeu, cara, que horror. Ai, o Sabá não funciona com judeu, então, tipo. Não ia dar muito certo. Sabá não funciona com judeu, é uma regra. A gente descobre que Hitler só tava querendo descobrir o Devilman. Isso que ele matou mais da metade da Polônia, tipo, entendeu que não funcionava com judeus. Por isso que câmara de gases como a Kiss não ia funcionar. É que judeu não é gente, aí não tem como chamar, tipo, sabe, os demônios. Pô, eu sou um quarto judeu. Então você não, é um quarto não, Hitler, humano. Não, porra! Não, peraí, rapa. Você tá me dizendo que além do Hitler investir pra ciborgues e pra achar a Arca Dourada, ele tava querendo achar o Devilman? Obviamente, cara. Faz todo sentido. Cara, o que que o Hitler não queria achar? Ele queria achar ciborgues, a Arca Dourada, a raça perfeita. O Devilman é só um detalhe. Ele não queria achar o negão na cama dele, cara. Isso eu te posso dar certeza que ele não acha. Eu só queria falar que, tipo, a gente já definiu que o objetivo do Hitler era... O objetivo do Hitler era criar os boy magia. A partir daí, você constrói o que você quiser. Então, beleza. Devilman é a segunda temporada de Madoka. A gente... Pronto, só isso. Peraí, então foi Madoka que tirou o Ryo da Terra? Faz sentido! No mundo pós, onde todos os erros da humanidade se tornaram demônios, a Madoka envia todos eles pra outro lugar, criando um novo mundo. De nada. Nada mais é do que as duas temporadas de Madoka, mágica. Vadias mágicas. Duela Mag e Madoka mágica. Não chama de Madoka, chama de Madoka. Não, mano, eu sei o nome. Deixa minha piada em paz, seu professor de merda. Não, vi, demônio... vi, gente, vocês estão misturando o bagulho. O demônio da água, ele pega a Miki, aí o Akira vai lá e salva ela. A Miko, ela vai pro Sabá com o outro maluco lá, o rapper, e aí eles são possuídos. Certo. E os dois viam o demônio, deve ver. É, exatamente. E que por acaso aquele rapper, ele torna, se torna importante na história muito mais rápido do que eu acho que, do que, eu acho que ele se tornaria. Eu não peguei nada, cara, que era ele, fazer, mano. Eu não peguei que era ele correndo. Ele corre. Eu achei que era outro cara, mano. Tipo, ele se torna relevante muito do nada, cara. Tipo, what the fuck? É, tipo, do nada ele já aparece morto, depois, morto e nu na casa dela. Tipo, caralho. E aí, nossa, ele volta é como Devil May. É, ele foi se dando pro cara. As cenas dele fazendo sexo com o cara foram, tipo, as cenas mais, tipo, o que que tá acontecendo? Não, ele tava comendo o cara. Ele tá fazendo sexo com o cara, tipo, indiferente se ele tá comendo o cara ou não, tipo, desse tipo. Indiferente? Beleza, quando a gente se encontrar, eu que vou te comer, indiferente. A gente já discutiu isso, cara, a gente já falou que a gente vai revisar. Que horror, mano. Tô discutindo isso agora? Ok, mas enfim, mano, eu não peguei que era ele, tipo, eu tava achando que era outra pessoa. Não, sério, eu acho que ele se tornou relevante na história muito do nada. Porque eu, pessoalmente, nem me importava com o cara. Eu nem tinha reparado, eu falei, pô, os gangsters, legal, eles deveriam morrer. Rapaz, deixa a bosta do saco. A gente conhece a porra desse personagem, desse rapper, ele é legal, é um personagem. A Miko, ela é um personagem legal, a Miko é um personagem legal, tipo... São as construções que você constrói, e as construções que você constrói muito bom, né? Mas, tipo, são os personagens que você bota ao no centro social do Akira, pra que quando aconteça a merda, a gente sinta muito mais impacto. Mas esse cara, ele aparece muito do nada, o rapper. Sério, eu não consegui sentir empatia nenhuma com ele, porque ele simplesmente aparece no... Olha, episódio. Eu não consegui sentir empatia com ele, porque eu achei que era outra pessoa, mas, né? ele é o cara do centro social do Akira, que é mais que é o maior figurante possível. Ele vira Devil May, não vira? Vira. Sim, ele vira... Digo, tecnicamente, porque... Ele consegue ter consciência dele, só que depois ele diz, ah, não, foda-se, vamos juntar os demônios pra sobreviver. Aí ele vira o Devil May mais bosta possível, porque, tipo, ninguém nem se importa com ele. E no final ele trai o Akira, mesmo o Akira salvando ele. Ah, mas até eu trair o Akira, o Akira é chato demais. Vamos lá, você prefere o Akira ou o Satã? Eu não sou o Satã, cara, nossa. Caralho, ele traiu o Akira, é... quem venceu no final? Chato, cara. Nenhum dos dois, porque os dois ficaram tudo fodidos. Não, um morreu e o outro ficou em depressão severa e teve a memória apagada pra sofrer a mesma coisa de novo. E tem que matar o cara de novo porque ele vai reviver. Então, tipo, tá uma mesma merda, cara. Deu a deviru, deviru, ma, deviru, ma, pa, pa, para, para, pa, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Caralho, mano. Mano, mas Deus. Mano, Deus em Devil May é um cuzão do caralho. Exato, exato, essa é a ideia do Gurragai, tipo, ele criar um deus que fosse um cuzão. Ele criar, tipo, as entidades do Devil May são todas cuzonas, essa é a essência da porra. Não, tipo, tá todo mundo tipo vamos lá, tem Satã, e tipo, seguindo a história bíblica, caralho, chega Satã e fala, pô, mano, esse bagulho de humano é ideia errada, hein, tô falando, vai dar errado, é melhor não fazer essa porra não. Aí o que Deus faz? Você tá me acompanhando, meu? Vai pro inferno, hein? O que Deus faz? Vou mandar ele pro inferno? Não. Não, porque aí ele vai criar o inferno e ele vai administrar o inferno. O que eu vou fazer? Eu vou fazer ele ser gay, pra começar, pra ele já ir pro inferno. Aí não só ele é gay, como ele vai se apaixonar por um humano, e agora pro resto da eternidade você tem que matar o humano que você tá apaixonado. Meu Deus. Mas toda entidade é cuzona, cara. Mesmo fora do universo Devil May, é o deus... Não, mas o deus Devil May é mil vezes cuzão, porque, ó, o detalhe. O deus Devil May, ele criou a humanidade inconscientemente. Ele tem outras raças pra administrar. Então, ele só mandou ele só usou a humanidade como, tipo, ah, eles não estão fazendo nada ali, não estão importância ainda, vou deixar eles morrer aí pra Satã aprender a não desobedecer. Ué, tipo jogar Civilization, cara. Tem sempre uns caras que você deixa lá ao Léo pra quando você precisar de um escudo humano. Ele simplesmente espirrou. Caraca, mano, devia limpar isso. Mas eu tô atrasado pro trabalho. Não, ele tá lá, tipo. É aqueles bagulho de software que gera automaticamente. Ele tá lá fazendo as contas, tem os caras ali daquele planeta. Ok, vamos descer essas 200 almas e. Caralho, agora a gente tem a humanidade. Mas quem é o cliente daqui mesmo, mano? Ah, eu tô com uma. Jorginho, não tá no meu registro esse tal de humanos? O que a gente faz agora? Sabe aquele maluco babaca lá que você tava puto com ele? Sei. Pô, boa ideia, mandou pra lá. Não, espero que, tipo, na mitologia de Devil May, os demônios vieram antes de Devil May. Então, tecnicamente, a Terra é o inferno? Cara, eu tô muito. Gabriel, errado, a Terra é o inferno, não importa o que você disser. Ah, eu queria dar um adendo. Eu acho as batalhas do Crybaby muito bem feitas. Eles fizeram um estilo gráfico onde tudo fica muito rápido. Eles deformam as formas e tudo mais. Até que deformar não formas deve ser meio difícil, né? Sabe que é o que eu gosto dessas porra? Quando a batalha é seca, não tem tipo, não é kamehameha, é soco e chute, garrada, é nego caindo na porrada. Ouviu The Wolf Among Us? Aquele quinto episódio foi uma merda! Aquela batalha é uma merda! Calma, cara. Fico puto! Teu personagem bom, cai na porrada, não! Ah, por falar em porrada, sai episódio novo de Dragon Ball Heroes hoje. Cala a boca, a gente não vai falar de Dragon Ball. Nunca, jamais, nunca. Ok, eu tô decretando agora nesse podcast que não vai ter. A gente nunca vai falar de Dragon Ball. É, depois que eu não quero, a gente não tem view. A gente podia ter um cast chamado assim, definitivamente não é sobre Dragon Ball. A gente fala sobre um monte de coisa que não é Dragon Ball. A gente fala sobre Kuno Trigger. Não, tipo, seria foda, tipo, a gente faz um episódio, a gente definitivamente não é sobre Dragon Ball. E basicamente a gente devaneando, sem um foco mesmo. Tipo, a gente tem um foco agora, que é Devil May, mas tipo, a gente devaneando sobre porra nenhuma. Enfim, mas as lutas do Crybaby são boas pra caralho mesmo. Tipo, eu acho muito interessante esse fator de velocidade. Membro, sangue. Eu gosto muito da falta de censura que os animes e o mangá de Devil May proporcionam. Não, e Crybaby é totalmente sem censura, mano. Primeiro episódio já tem rola e teta na tua cara. Não, tipo, cara, o Gonagai escreveu aquilo pra ser politicamente correto. Você vai censurar aquela porra, perde a essência do negócio. Não, mas tipo, mano, o do Gonagai ele é violento, o do Crybaby é agressivo. O Gonagai, tipo, tem uma violência meio que inocente. Enquanto o Crybaby, toda violência é justificável. Não todas, tem algumas partes. Não, se me permitem. O do Gonagai é tipo aquela coça de mãe. Mas o do Crybaby é tipo um espancamento de pai alcoólatra. Caralho! Mano, o primeiro episódio é o Ryo lembrando quando o Akira não deixou ele matar aquele gato. Inclusive, pão no cu, eu tava desconfiando desde aquela hora. Por que o cara queria matar o gato? Meu gato já tava morrendo! Acabar com o sofrimento? Por que você quer matar mendigo, Earl? O mendigo já tá morrendo. É claro que mata, mano! Faz eu sofrer menos! Pô, cala a boca, seu arrumado! Não tem nada a ver de achar que o maluco é satã. Não, deixa o gato, mano! É deixa muito... o gato, mano. Não! Cara, ó. Eu sou a favor da morte de todo e qualquer ser, desde que ele não seja um cachorro, um gato ou David Tennant. Cara, gato morto, mano. Eu gostava muito de gato, agora prefiro o cachorro. Porque, tipo, cachorro é legal, cara. Cachorro, você passa a mão nele, ele te morde. O gato. Já vou anunciando, tipo, quem é vegano. Ah, você não gosta dos animais, você gosta de cachorro. É. Eu gosto de cachorro, inclusive, eu gosto dos meus cachorros. Não, eu não amo os animais. Eu gosto dos meus cachorros. E se eles vacilarem, nem eles. Caraca! Aquela família toda lá do Akira, aquele esquema que eles fingem que tem uma família. Como assim? Pegaram um monte de gente aleatória e começaram a colocar ali, cara. Mano, Akira, aliás, Não, aqui não é órfão, os pais dele viajam. É, os pais dele vivem viajando. E aí tem o maluco lá que não é o pai daquelas duas crianças. Ele não é. Como é que você tem certeza? O maluco é loiro do olho azul, as crianças têm tudo cabelo preto e olho fundo. Mano, mas esse filho vai fazer um bullying com a Mickey por ela ser gajinha. Mas tipo, eles não são todos gajinhos? Eu não entendo com o gordo, tipo, a Nini falar se o pai é gajinho ou não. Porque caralho, mano, todo mundo é a mesma coisa, e a Nini... É todo, tipo, mano, nossa. Não tem porque a Nini fazer isso, porque todo mundo fala japonês. Sim, é tipo isso. Em Jojo eles viajam por todo mundo. Mano, é incrível você perceber... Mano, esse anime da parte 5 vai ser a melhor coisa do mundo, porque é todo mundo italiano, mas tá todo mundo falando japonês. Ok, pode continuar. Esse maluco faz o menor sentido, pra falar a verdade. E tipo, é legal o fator quando a família é desfeita, onde o filho, que realmente é filho lá do cara, morre, não vê o Devil May, e come a mãe, e depois eles vão... Nossa, mano, mas o moleque comendo cachorro, mano, caralho, aquela... Mano, aquela cena me dá um bagulho já lá, eu fico nervoso. Por que, cara? Por que? Nem mostra ele comendo cachorro. Eu sei, mas me deixa desconfortável, mano. Tipo, porque eu já sabia o que ia acontecer. Tá lá aquela situação, né, cotidiana, que a sua mãe para pra conversar com alguém que você não tem o mínimo de interesse. E aí você tenta se distrair com qualquer outra coisa. Aí vem um moleque olhando, aí tem um cachorro, eu falo, ah, mano, isso vai dar ruim. E aí quando aparece que o moleque comeu o cachorro, eu fico com um bagulho ruim, mano. Na verdade, eu achava que o cachorro ia morder o moleque, não que o moleque ia comer o cachorro. Porque, tipo, eu já fui mordido por um cachorro, então é normal isso acontecer. Mas da próxima vez eu vou tentar comer o cachorro pra ver se funciona. O quê? Funcionaria pra mim. Na chance, o moleque era um demônio. Você é um anjinho. Aham, é, sei. Ah, depende da sua definição de anjo, cara. É desconsolhado. Ah, tem aquele bagulho com aquele demônio tartaruga. Que a mãe da o Jim Man. O Jim Man, que eu. Na minha opinião, a minha batalha favorita de qualquer cara só Devil Man. Tipo, é um. Acho que de todo o demônio Devil May, acho que ele é um dos mais bizarros, velho. Não, mas tipo, é interessante porque no Crybaby é a mãe do Akira que morre ali, né? É, e, tipo, isso, e antes disso a gente tem todo o prequel deles voltando, deles no aeroporto. É porque no mangá quem morre é aquela garota, né? Que surge que. A garota que é introduzida do nada, aparece do nada. Não, ela aparece, mano, ela aparece muito antes. Ela é a garota que supostamente vai casar com o Akira, porque o Akira é um lolicon do caralho. Porém, tipo, são dois pesos interessantes, né? Tanto em ambas as versões, porque, tipo, em uma versão ele tá matando a própria mãe. Na outra ele tá matando uma criança, então... Ele não tá matando a própria mãe, a mãe já tá morta, e a criança também já tá morta. Não, mas essa questão... Não, mas, tipo, não é bem a questão, tipo, da... Lógica, cara, a questão de tipo, caralho, eu tô fazendo essas pessoas se machucarem quase como se elas estivessem morrendo. Elas estão mortas, caralho! Mano, eu pegar o seu cadáver e enfiar meu dedo na sua bunda, faz sentido? Não, mas você tá morto! Não, mas eles estão sentindo, Gabriel, cara, sabe o que acontece quando morto, você morre? Nada! É só escuro você e acabou! Morre, cara! Não, mas essa é a minha questão, porra! Se não acontece nada depois que você morre, então como é que eles ainda estão sentindo? Eles não estão sentindo! Ele pega os últimos momentos da vida, ele reproduz o carro. O próprio que explica isso! Eles não têm consciência, é um cérebro, Gabriel! Um cérebro é um bagulho mecânico! Inclusive, acaba com a família do Akira e você pensa, pô, agora quando dá merda, e agora? Quem que vai rolar, né? Mas não, tem até a família fake dele lá. A família fake dele que nunca é conversar com os caras. Como é que o cara vai explicar isso? Ah, então, cara, eles estão viajando. A pessoa uma tartaruga que tava meio estressada com a vida. É um ônibus. Muita coisa aconteceu. meu Ademiru, Ademiru, ma, Ademiru, ma, pa, pa, para, para, pa, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Não, aí rola essa porra e no final o que que acontece? Acontece que vai rolar um grande evento de corrida. Eu não sei porque que nesse mundo acontece... Tipo, corrida aparentemente é o novo futebol, porque tem um estádio gigantesco, tem toda a imprensa, é um bagulho que ninguém estaria assistindo. Ah, também tem... É porque, tipo, sei lá, é só aquele corredor lá, seria tipo nem... Tipo, todo mundo... Você pode repetir porque eu não ouvi porra nenhuma? Ele seria tipo nem japonês. Porque, sinceramente, cara, tem muita gente que eu conheço que no futebol começou a assistir nada só por causa do Neymar. Eu conheço muita gente que não ligava nada pra futebol e viu que o Neymar tá fazendo sucesso e continua ligando nada pra futebol. Eu conheço muita gente que não ligava pro futebol e foi lá e deu o cu. É, que tipo, a corrida do nada é um puta evento quando na verdade, tipo, deveria ter tipo 4, 5 pessoas ali. E essas 4, 5 pessoas são tipo só tarados que estão ali pra. As bundas das corredoras. É, estão só ali pra ver o cu bonito do Akira. Ele correndo do outro cara também. Ele correndo de pau duro é algo interessante pra se manter e se dizer, cara. Não, aquele ele tava com o plano de fuder a humanidade. Era só esse o plano dele. Por quê? Não, tipo, o Akira ele chega lá no bagulho, ele dá água pro o Ryo chega e dá água pro Akira e fala: você só precisa fazer com que ele beba água e tá tudo resolvido, beleza? Ô, que isso, Jão? É, nós é irmandade, tá tudo de boa. Ele vai lá, dá água, todo mundo começa a correr que nem um demônio, aí o cara vira um demônio de verdade e o Ryo fala: beleza, meu trabalho aqui tá feito, vou voltar para o meu apartamento. Mas sem revelar que existem demônios no mundo. Mas enfim, aí o Ryo, antes de ir pro apartamento dele, pra torre de marfim dele, revela pro mundo: ah, existem demônios e tal, e esse cara é um deles. Aí prende todo mundo naquela porra de arena. O Akira tenta convencer todo mundo, tenta convencer o cara de que ele não precisa ser um demônio. Rola treta, o cara escapa, se matando depois de matar todo mundo. Aliás, vamos lá, voltando pro ponto principal, porque se a gente for ficar detalhando o que acontece na porra do filme, isso fica chato pra porra, ok? Ok. Meu Ademiru, Ademiru, ma, Ademiru, ma, pa, pa, para, para, pa, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. A parte 2 do Cry Baby também ficou melhor do que a no mangá, tá? Só avisando. Porque, tipo, o que acontece entre a parte 1 e a parte 2, no mangá, acontece que rola uma página dupla e aparece o Akira bombado de terno branco, de um jeito que a gente nunca mais vai ver, e ele fala: a partir de agora, o mundo foi pro caralho. Não, não é só agora o negócio vai ficar foda. Ele fala: até agora você tá acompanhando o Akira. A partir de agora, o mundo todo vai entrar nisso. Mas o fato que eu acho muito engraçado é o professor, cara. O professor da escola dele, tipo, ele fica lá vegetando o tempo todo. Sempre tava claro que ele é um Devil May, mas tipo, fica tão claro que você começa a pensar se ele realmente é o Devil May ou se ele não tá muito... O cara da cadeira de rodas? Mas, cara, é tão bizarro que você começa a pensar... Cara, essa questão, tipo, tava tão na cara que tava escondido. Na boa, meio que me quebrou a expectativa quando ele apareceu tramite no final. Eu pensei: caraca, ele deve ser alguém importante pra trama, ele deve alguma coisa aí. Mas não, ele era só um Devil May que ia se juntar com o Akira. Bom, ele ajudou. E ainda assim... Ele deu as pernas pro Akira. Deu as pernas? Pegou as pernas de um aleijado. É, você não para pra pensar nisso, né? Enfim, mas outra coisa do Crybaby é que, tipo, dentro do mangá do Devilman, de fato, a gente começa a ver as coisas muito mais na perspectiva mundial. Enquanto que no Crybaby, a gente ainda continua seguindo o ombro do Akira. A gente ainda vê o que tá acontecendo com as pessoas ao redor dele. Tipo, o bagulho que acontece lá com o moleque. A gente tá vendo isso da perspectiva em relação ao ciclo social dele. Tanto é que quando o pai lá morre, o caraco, morre não, ele não morre, né? Eu não me lembro. Ele morre atacado por uns demônios depois. Não, por uns demônios não, ele morre atacado por uma galera que tava achava que... Ele tava atacando a campanha, ele tava no lugar porque descobriu que tinha um demônio lá. Depois de certa parte da trama, a única coisa que as pessoas sabem fazer é matar outras pessoas. E falar é, mano, depois que tudo vai pro caralho, aparentemente armas ficam de graça. Porque todo mundo tem. Mas vê que armas é fácil de conseguir, cara. Isso não é fato pra reclamar, não. Não, mas tipo, cara, como é que tanta gente arranjou arma? Do nada, tipo, do dia pra noite. Cara, me dá 500 conto, mano. Eu te arrumo um revólver agora. Mano, eu tô falando sério. Ainda mais no Japão, tá? Ah, no Japão aí já é outros 500. Você tem que lembrar tipo, isso, mano, tá no Japão. Você pode vir algum idiota dizer, pode vir algum cara dizendo que os caras roubaram armas de uma loja, mas primeiro, onde que os caras vão roubar a loja? Vão roubar a loja de armas. No Japão. No Japão! É tipo tu ter arma, né, no Canadá. De onde as armas do Canadá vêm? Eles roubam os Estados Unidos, óbvio. Não, mas tipo, a questão do Devil May é que era um apocalipse que ninguém podia confiar em ninguém. Qualquer um poderia ser possuído por um demônio. Acho que aí o cara recebeu justificativa de matar qualquer um. Ah, cara, tinha isso com o comunismo e as pessoas não ficaram tão malucas. Qualquer um podia ser qualquer coisa, cara. Mas comunistas não eram canibais ou sociopatas em geral. Você tem certeza disso? Segundo os Estados Unidos, eles eram sim. Não, segundo os comunistas, eles eram sim. E outra, depois que rola aquele bagulho lá que o Ryo anuncia, que, tipo, não, são as pessoas que querem, que estão muito, que querem revolução. É de fato o comunismo, cara, ele queria matar comunista. E aí rola aquela cena lá, bonita pra caralho, quando o nego mata a Mickey. Puta que pariu, que cena bonita. Aquela toma facada da nuca até a bunda, que é a melhor facada, cara, de todos os animes possíveis. Caralho, que cena bonita, mano. Caraca, mano, eu nem sabia que tinha como falar arma com o vertebral daquele modo, cara. Sinceramente, ele literalmente faz uma tatuagem de cobre nas costas dela com a faca. Caralho. Dá agonia ver aquilo, velho. Que nada, foi muito legal. Não, porque tipo, ela tá correndo lá pra tipo, ah, vou passar o bastão e o cara a 4. E aí vem a faca, mano. É por isso que não pode deixar com que os caras joguem o bastão em você, velho, imagina. Mas o próximo rato que fez muito mais sentido porque tecnicamente a Mickey morreu virgem. Morreu? Sim, ela não deu pra ninguém! Não, cara, no Crybaby ela com certeza deu pra alguém. Aquele cara que tirava as fotos dela, ele não comia ela, não? Não. Não. Não, esse é o conflito, mas ela cara, com certeza já deu pra alguém. Mas pra quem, velho? Ah, pra qualquer um, cara. Menos pro Akira. Meu adebiru, debiru, ma, debiru, ma, pa, para, para, pa, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Eu queria discutir um bagulho que é sempre trago à tona em tudo quanto é review, de tudo quanto é obra antiga que é adaptada, que é... Se, tipo, se deixa no tempo onde a obra se passa, ou se traz para o mundo moderno, e quando se traz para o mundo moderno, o que justifica isso? Eu acho que o Crybaby, ele tem exatamente a questão exata, que é usar a questão de trazer a obra para o mundo moderno e usar isso a favor, que é muita questão das redes sociais. Eu acho que ele usou isso com maestria. Não, eu achei que a adaptação do Crybaby trazendo para o mundo atual, cara, foi excelente. Realmente, a forma como eles retratam ficou até melhor do que do mangá. Tipo, a difusão dos demônios, a loucura... É, como as coisas acontecem, e a velocidade da informação... E tipo, eles usaram isso a favor deles e tipo... E, inclusive, esse é um dos fatores que eu acho que torna o Crybaby uma obra mais coesa e completa. Do que é o próprio mangá em si. Eu acho que o Crybaby foi uma adaptação perfeita, cara. Foi uma adaptação que foi melhor do que a própria obra original. Muito como o mangá de Nanatsu no Taizai é em relação ao anime. Tá, não, como o anime é em relação ao mangá. Ok, lembra o que eu falei sobre Dragon Ball? Nanatsu também tava lendo, que droga, hein? Eu vou botar Nanatsu nessa... Mano, Nanatsu é ruim, tá? Ah, cara, você gosta de Kenyon é bom, mas é ruim. Quer saber? Só que a gente pode fazer? Eu não gosto de Nanatsu, você gosta de Nanatsu, ok? Um dia eu vou ver a segunda temporada, a gente faz um cast. Acho que vocês já falaram bastante disso, né? Tipo, usaram bem redes sociais, tipo, não, pô, mano, tem aquela cena do I Am Devilman, que tipo, durante a história toda a gente vai acompanhando a Miki nas redes sociais dela, whatever. E eu tenho quase certeza que se ela fosse pro Facebook ela seria chamada de esquerdista e o cara A4, porque é toda hora ela é a pessoa do bem. Enfim, mas porra, aquela cena lá que rola do Akira tirando as pessoas apedrejadas da cruz e ela fazendo lá o bagulho lá nas redes sociais. Pô, muito foda aquela cena, João. Não, mas deixa eu te falar, o pessoal com os caçabrujos de Devil May são uns caras sem coração mesmo, hein, velho. O Akira chorando pros caras não machucar os que tava na cruz. Os caras falando, ih, olha lá, o cara sabe chorar. Gabriel, você se comove quando a vaca no abate chora? Então... Eu não. Eu quero carne. Meu Deus. Mas essa conceitualização eu acho meio sem sentido, porque se você pensa bem, cara, eles não estão tipo comendo os Devil May, simplesmente do nada eles resolvem que querem matar os malucos, cara. Não faz sentido, porra. Nego tá matando ser humano. A gente mata... Mano, ser humano mata ser humano sem motivo. Imagina quando ele tem um motivo. Melhor ainda. Ok, vamos lá. O que vocês acharam da batalha final do Crybaby? Ok, a gente fala pra caralho, porque, tipo, primeiro que a animação do Crybaby é incrível com batalhas, tipo, ver um negócio naquela escala foi muito bom. E, tipo, acho que tipo, uma coisa que eu não gostava muito no mangá é que, tipo, a batalha era... É meio estática, sabe? Tinha movimento nas batalhas. A coordenação não fazia com você conseguir sentir que eles estavam realmente se mexendo ali. Era tipo, aquela ação de quadrinhos, tipo, o Popeye dá um soco, só que você realmente não sente que ele deu um soco. É só o punho dele num lugar diferente do outro. É mais ou menos assim que eu me sentia. Mas no Crybaby, realmente os caras se esforçaram pra caramba pra trazer alguma coisa visualmente bonita. Visualmente lindo, sinceramente foi espetacular a luta, cara. A transformação, o perca de membros do Almond, e tipo, os outros Devil May ajudando ele, falando que todo mundo passa pra poder, tipo, a emoção, a carga emocional que a luta trouxe foi muito boa. A animação foi muito boa. E aquela filha da puta lá que era assistente do Akira virando um demônio lá, pô, aquilo ali foi foda. É que eu adorei a última luta, eu achei. Tipo, a menor doido. Eu acho que os hábitos do anime são: ele tá correndo de pau duro, o cara tá comendo outro cara ao vivaço e ele lutando contra a luz. Enfim, eu acho, eu até agora acho estranho o design de Satã, porque ele tem peitos. Ué, Deus não transformou ele numa bicha? Transformou ele numa bicha completa. Não, porque, tipo, teoricamente anjo não tem sexo. Mas ele tem peitos. Ele é hermafrodita. É que, tipo, os japoneses não sabem a diferença de ser hermafrodita e não ter sexo. Ah, cara, defende. É, você vai ter sexo consigo mesmo e ter masturbação, então você nunca fez sexo. Que? O que isso tem a ver com o resto? Não sei. Pedaçado, mano, mas, tipo, no chão? É foda, mano. Tipo, se você parar pra pensar, ele pega as pernas de um cadeirante e depois ele vira o cadeirante. Sim, aí, é foda, aí, né? Aí, o Akira é metade do homem que ele promete ser. Enfim, aí o Akira morre, o Ryo faz discurso bonitinho e acabou. Terra reseta, tudo de novo. E aí acabou. Não. Acabou vírgula, meu amigo. Acabou vírgula. Porque puta que pariu, eu nunca vi um mangá ter mais spin-off do que Devil May, mano. Porque tem o Devil May, e aí tem o Shin Devil May, e aí tem o Neo Devil May, e aí tem o Violence Jack, e aí tem o Shin Violence Jack, e aí tem o Amon. Tem o Devil May Lady, Devil May versus Mazinger Z, Devil May versus Getter Robô, Devil May versus Cyborg 009, Devil May versus Cutie Honey, Devil May Lady versus Cutie Honey, e aí por aí vai. Mano, caralho, o Gonagai deve estar ganhando dinheiro com Devil May no mesmo nível que o Aha ganha dinheiro. No mesmo nível que o Aha ganha dinheiro com Tekken Mi, mano. Puta que pariu, porque nunca para essa porra. Deviru, deviru, ma, deviru, ma, pa, pa, para, pa, pa, Ah, mano, sério, eu tô de saco cheio de Devil May. Inclusive, Amon. Se você quiser ler algum spin-off de Devil May, eu já vou te falar. Vai ler Amon. Por quê? Porque ele é o melhor? Não, porque ele é o pior. Ok, desenvolva. Tipo, vamos pegar. Devil May acabou. Vamos pegar o fim de Devil May e vamos fazer outro Devil May. Só que a gente vai esquecer o que é Devil May e a gente vai fazer o que a gente quiser. Vamos pegar um artista maneiro, um cara que sabe fazer umas artes e de fato. Ó, a arte, ela é. Eu acho que a arte do Amon combina muito mais com o Devil May do que a arte do Gonagai. E de fato a arte é muito boa. O Akira é legal, o Ryo é bem desenhado e tal. Mas aí, vamos lá. Começa Amon. Qual é a primeira coisa que a gente tem o fim do mundo e acabou. Não, tipo, a gente tem o que acontece depois que o mundo acaba, que é basicamente Amon, ele volta, e tipo, não existe mais Akira, mas aí acaba o primeiro volume, e o segundo volume é uma história no começo da Era dos Demônios, onde tem dinossauros e tem clãs de demônios. E, mano, é tão chato, mano. Ah, então a moça é tipo uma continuação direta do final dos três filmes? Da mesma forma que, de uma forma que Devil May Lady, só que contradizendo. Só que os três se contradizem e os três são linhas temporais diferentes. Olha, eu só sei que mais pra frente o Ryo vira um crossdresser. Então tá aí. Isso acontece em quase todas as sagas, cara. Bom, a gente tem considerações finais. É, em toda boa saga acontece isso, né? No, o final de Berserk é o Griffin vestido de noiva. Seria um final que faria sentido, porque tecnicamente o Kentaro Miura falou: ah, vai ter um final feliz pro Guts. O final é ele casando com o Griffin. É melhor que nada. Melhor do que fazer quem leva o Man e acabar no fim do mundo com o Griffin arrependido e o Guts morto. É, aí você vê, né? Devil May, o mangá que, tipo, pô, criou todo um gênero e influenciou toda uma geração. É, foi mega importante. E qual a importância que a gente dá pra ele? A gente termina o cast dele falando sobre outro mangá. Meus parabéns, meus amigos. A gente passou um cast dele inteiro de um jogo sobre a terceira edição.